Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Banova. E em pleno verão temos aqui uma novidade que já está aí para venda e que se reporta à hóstia de mentol. Falamos de Acaruma. Se bem que a Acaruma já não é novidade aqui na Banova, quando o seu disco debut, o álbum que saiu em 2010, fizemos uma semana de destaque aqui no Cá se fazem, cá se tocam. E naturalmente que não queríamos deixar de fazer agora com este segundo álbum, ainda que pelo meio há quase 6 anos de interregno. E os interlocutores são os mesmos. Já na altura fomos gravar com eles, inclusive a Viseu, para estarmos frente a frente. Hoje estamos via telefone com o Carlos Martins. Carlos, é uma vez mais bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova. Muito obrigado. Carlos, e a pergunta que se impõe, que se deve impor, mas já um esclarecimento. Nós, a quando do outro álbum, era nitidamente Acaruma. Hoje temos a dúvida se é Acaruma ou só Caruma. Foi uma decisão que tomamos, retirámos o A e ficámos só Acaruma, mas as pessoas continuam a chamar Acaruma. Exatamente. É mais uma razão estética, eu acho, a nível de, do layout da capa, mas podem-nos chamar Acaruma na mesma. E assim será. E é por aí que vai precisando a primeira pergunta. O facto de terem tido só um disco e pelo meio haver quase 6 anos de interregno, mas ainda assim as pessoas quando ouvem temas de novo álbum, associam logo, até por via da vossa voz, a Acaruma, e com isso não querer abdicar de chamar Acaruma, não será um sinal, e um sinal muito positivo, de que vocês deixaram ficar uma impressão no panorama musical português? Eu espero que sim, pelo menos é esse o feedback que nós temos tido, é que as pessoas não se esqueceram, apesar dos 6 anos que passaram, não se esqueceram de nós. Talvez, como estava a dizer, por causa das nossas vozes que associam, e talvez também pelos temas que nós abordamos nas nossas músicas, nos nossos temas, o que é abordado, os assuntos, isso não diferem muito do primeiro álbum, se calhar está um bocadinho mais corrosivo, vá, mas não diferem muito o tipo de mensagens que nós fizemos há 6 anos e que agora estamos a lançar outra vez. Fizeste tudo para que tudo fosse mal. Estou fora do prazo e cheiro mesmo muito mal. Quando a faca entrou nem senti dor, porque a pele estava morta, já estava morta. Sou o teu despojo emocional, anestesiado um fungo velho de queijo emmental. E a faca entrou, mas sem fazer ciúme, e tudo passa como passou. Sou um filho da mãe, perfilhado por ti. E a faca entrou com uma malícia voraz, mas fui eu que a espetei. Sinto falta de ti. Sentes falta de mim, que eu sei. Porque não dizes nada de ti. O plano é o mesmo. Mudaste a pessoa, mas o plano é o mesmo. É bem medo, assim se dá com manobras retraídas. E eu, se pudesse avançar, planear-me bem de espada em mão, completo, livre, sem anestesia, sem da mãe, perfeito. filhado por ti. E a faca entrou com uma malícia voraz, mas fui eu que a espetei. Sinto falta de ti. Sentes falta de mim, que eu sei. Porque não dizes nada de ti. Eu já havia lido que, da vossa opinião, este disco estava, enfim, em termos de mensagem, mais refinado. Eu, curiosamente, eu, se isto fosse um disco de vinil, eu diria que primeiro o álbum é um lado A e o outro, e este agora é um lado B. Porque, efetivamente, existe aqui um fio condutor que estes 6 anos não fizeram perder. Apenas fizeram apurar. Significa isto que, para vós, têm a noção do que é a sonoridade da Caruma e que não querem abdicar dele? Eu acho que foi uma continuação. Apesar dos 6 anos, nós não estávamos parados. Estávamos a aprimorar, precisamente, aquilo que foi a nossa identidade desde 2010, que percebemos que havia esse canal, essa maneira de fazer as coisas com a nossa sonoridade e com o nosso tipo de mensagem, que ainda não estava tudo dito. Portanto, eu acho que concordo com essa analogia de este é um lado B e o primeiro é um lado A. Apesar deste lado B ter muito mais produção, muito mais tempo de estúdio, muito mais tempo de experimentar coisas, tem muito mais instrumentos também, portanto, a nível instrumental e de produção está muito mais completo. Mas eu percebo essa analogia, isto é uma continuação do primeiro álbum, sim, considero isso. O facto de terem este hiato de tempo para lançar um disco, a que é que se deveu? Dá-te sempre coisas que a maior parte das vezes são externas à banda, que é tempo de estúdio, temos que, portanto, também estávamos a dar concertos, artisticamente também não estávamos muito contentes com aquilo que estava a acontecer nos salas de ensaios e no estúdio e nas experiências que estávamos a fazer. Mas estávamos à espera com um estúdio, onde nós gravámos foi no estúdio Atlântico, que já está aberto aqui há uns anos, mas na altura não estava. E esse estúdio é do melhor que há, é o melhor estúdio português neste momento. E nós estávamos à espera que esse estúdio abrisse, na verdade. E nós, quando fomos para lá gravar, o estúdio ainda estava com andaimes lá dentro, ainda estava com obras a acontecer lá dentro quando nós gravámos nesse estúdio. Portanto, esperámos um bocadinho para isso acontecer. E depois foi toda uma questão de algumas misturas não estavam como nós queríamos. Enviámos as pistas para o Mário Barreiros, que já produziu e já misturou tanta coisa neste país e é um grande profissional. Desde logo o homem do Jaffe Mega, não é? Exatamente, começou no Jaffe Mega, agora faz mil e uma coisas. Além de ser técnico, é um grande músico, é muito talento que ali está só encerrada numa pessoa. E fomos ter com ele e ele masterizou-nos o álbum e a partir daí, pronto, ok, está bom, já pode sair. Vivo como um chulo, a consignação. Vendo o lixo rico é minha obsessão. Sentaste-te em cima da alma. Agora queres comprar-me com mais calma. Chulas-me a saúde e eu perco-me doente. Quero mais de ti além de só saliva quente. Atrofio o teu caminho, nunca foi o nosso. Dá-me para virar daqui sempre que posso. Tudo tem de ser como tem de ser. Conheci-te há tempo de te esquecer também. Dá-me mais um copo, juro, desta é que me vou. Sei que é sempre o mesmo a esta hora, mas eu vou. Disse-lhe 3 vezes que sou torto, parvo e bêbado. O bêbado não precisa de amigos, nem tu precisas de um. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la altura que me queres levar para a cama. Faço contas para decidir quando te beijo. Estou sempre ali, preso na lama. Tudo tem de ser como tem de ser. Conheci-te a tempo de te esquecer também. Dá-me mais um copo, juro, desta é que me vou. Sei que é sempre o mesmo a esta hora, mas eu vou. Disse-lhe três vezes que sou torto, parvo e bêbado. O bêbado não precisa de amigos, nem tu precisas de mim. Nem tu precisas de mim. Tem de ser como tem de ser. Conheci-te a tempo de te esquecer tão bem. Boa Nova, um mundo de emoções. Dá-me mais um copo, juro, deste é que me vou. Sei que é sempre o mesmo a esta hora, mas eu vou. Disse-lhe três vezes que sou torto, parvo e bêbado. De amigos, nem tu precisas de um. Bebe, sai daqui, deixa-me cair, que eu vou cair. Não há mais conversa porque estás a insistir. Disse quatro vezes que sou torto, parvo e bêbado. O bêbado não precisa de amigos, nem tu precisas de mim. Vamos aqui falar novamente de quem são. A Caruma, desculpe lá, mas não me sai, é só Caruma. Portanto, desde logo associamos aqui a voz do Carlos Martins, com quem estamos o nosso interlocutor, e naturalmente da Ana Santo. Falo-nos daqui dos outros elementos, e desde logo também do próprio Rui Costa, que segundo vós terá sido o gatilho para começar esta banda. Foi porque, na altura, acho que em 2009, ou princípio de 2010, já não me lembro, eu tinha uns temas já alinhavados e mostrei ao Rui. Eu não conhecia o Rui, só conhecia o Rui de vista, tinha falado com ele uma vez ou duas, e consegui arranjar o contato dele e depois logo consegui, não consegui convencê-lo, foi rápido, ele gostou dos temas e quis logo fazer parte. E como o Rui já tinha feito o Shadow's Fall, já tinha feito uma série de coisas e tinha e conhecia muita gente, se não fosse ele abrir as portas à Caruma, a Caruma possivelmente ou existiria com mais dificuldade. Como ele já conhecia muita gente e conseguiu chegar às pessoas na altura certas, esta banda ainda perdura até hoje, porque se não fosse assim, acho que era muito mais complicado. Tenho essa ideia, mas nunca sabemos, não é? Agora, os elementos da Caruma. A Caruma teve uma transformação daqui há uns tempos para cá. E agora temos uma secção de metais, que é o Rui Correia, o João Cunha e o Paulo Bernardino, sendo que o Paulo Bernardino também toca piano. Temos um contrabaixista, que é o Adelino Oliveira, o Zé Carlos de Barto, que é a bateria, a Ana Santos, voz, e eu. Toco guitarra e voz, e Ana Santo vai tocar guitarra também. Portanto, sofreu aqui uma grande alteração. Desenraizado, não sei cantar fado, nem sou popular. Estou sempre ali perto. Sei ser de Alfama, não tenho saudade, eu nem sou daqui. Então concentro de fora para dentro a minha raiz. Estás desgraçado, rapaz, oxalá não te perca. Este país está dentro de ti. Encadernado e usado com palavras certas, quem serás tu neste mundo se não és daqui? Beira mal plantado, cantinho encostado, com sabor a nós. Eu sou neste mundo Portugal profundo que já teve voz. Se faço perguntas, se sou num fado, se ele já foi meu. Passadas vitórias, vivo numa inglória, num país museu, e tudo o que aqui resta sou eu. Estás desgraçado, rapaz, oxalá não te percas. Dentro de ti, encaixotado e usado com palavras certas, quem serás tu neste mundo se não és daqui? Santificado é o fado de aceitar o fado de ser português. É um bandarra, é vieira, pessoa que cheira a Pedro e Inês. Ser Portugal é a sina, maldição divina de gente que crê. Ser Portugal é a sina, maldição divina de gente que crê. A verdade é que, para além destes elementos, vem a convidar algumas pessoas para se chegarem à Caruma, digamos assim, e uma das quais, até pelo início do tema, é do açoriano Zeca Medeiros. De onde é que surgiu este convite e esta vossa ideia de, enfim, de buscar um açoriano que, infelizmente, aqui pelo continente ainda é pouco conhecido? É verdade, eu também julgava que ele era mais conhecido, apesar de algumas pessoas o conhecerem, eu julgava que ele era ainda mais. Eu já o conhecia, eu conhecia o trabalho dele. Essas duas músicas, uma chama-se Magnetismo em Riste e outra chama-se Fado, eu acho que as músicas têm uma mensagem e uma maturidade que eu não consegui, e eu tentei, eu não consegui dar, nem aqui, experimentei algumas pessoas e eu não estava contente. E lembrei-me da voz dele, que é aquela voz carregada, uma voz com maturidade e aquela profundidade toda que ele imprime cada vez que canta. Eu não o conhecia e mandei-lhe uma mensagem com a música, já não me lembro qual delas é que mandei primeiro, perguntei se ele queria, ele quis. Foi como se costuma dizer, à cara podre. Mandei o barro à parede e aconteceu, ele quis, e foi muito bom ele ter essa parceria. Eu acho que foi muito feliz, as músicas ganharam muito. Quando dizes que a cerveja fez-te apaixonar por mim, foi por ela que deixaste de gostar de mim assim, que a boêmia dá-me charme, que sou magnetismo em riste, que sou suor e sou carne, e sou ressaca de triste, ansioso e mal amado. Estou de fora a ver-me a ser, sou assim encurralado, com uns modos a descer. Catadupa indissonante, por mais cantigas que cante, vou morrer sem mudar nada. corpo e teu corpo nascia saber decorar. Só mudava a respirar, mandou rajadas de sangue e sai tudo disparado. E sai tão embriagado, vai montanha ou roça abaixo. Educado em pequenez, esfrega o Pai Nosso do corpo e sou puro de uma vez. Catadupa indissonante, por mais que digas que cante, vou morrer sem mudar nada. Assim de chofre, mas tenho que fazer aqui um preâmbulo. A verdade é que, usando até o próprio exemplo da cidade de Leiria, Leiria está na moda. Eu digo que está na moda porque há muitas bandas que apareceram recentemente. Existe uma editora local que faz aposta nessas bandas. Não é o caso, ou seja, neste caso, estão associados ao Alain Vachier, mas efetivamente existe transversalmente uma aposta de bandas novas em Leiria. Isso significa também que há muita coisa mudou desde a última vez que falámos, em 2010. Uhum. A Caruma, enquanto criadores da própria, enfim, da vossa música e intérpretes, como é que vêm essas mudanças no panorama nacional? E o que é que faz com que uma banda como vós, que apesar de ter estado 6 anos a editar, ainda esteja na estrada? Não sei, de facto muita coisa mudou. Nós estamos um bocadinho em contraciclo. O nosso género aqui há 6 anos, ou aquilo que nós fazemos, aqui há 6 anos estava mais na berra do que está agora. E sim, Leiria está a fervilhar de música, mas está mais virado para algumas coisas eletrónicas, outras coisas muito indie rock. Ou seja, não tem nada a ver com aquilo que nós estamos a fazer. O vosso foco, digamos assim. Sim, eu acho que de alguma maneira o que eu acho que Caruma faz que seja que possa eventualmente interessar às pessoas tem a ver com aquilo que é dito, com a mensagem. Sendo que esta nova vaga de bandas cantam quase todas em inglês, se não mesmo todas em inglês, a mensagem fica um bocadinho para segundo plano e a estética é mais importante. Nós se calhar fazemos um bocadinho ao contrário. Aquilo que nós dizemos está em primeiro plano e a parte instrumental, apesar de ser importante, fica um bocadinho para segundo plano. Tem essa diferença. E pronto, evidentemente estamos em contraciclo, mas eu acho que a nossa valência será aquilo que estamos a dizer, as mensagens que estamos a passar, eu acho. Estás armado em parvo, mas está tudo bem. Vou ali num instante desmembrar alguém. Vícios separados do tutano. Limpo o coração muito, muito bem. Energia dura, sem pátria ou poluição. Pura das entranhas, mas fora da pele, não. E eu não fui. Chega-te para lá, toma lá da cá. Vais-me abandonar e eu vou já atrás. Sarilhos que metem aviões e sexo. Não arranca corações. Não te vejo aqui, mas estás cheio de ti aqui. Esgueiraste o veneno e tu pensas que eu não vi. Mas não sou tão drogada assim. Eu não fui eu. Sei que tudo passa e que vem tudo outra vez. Sou da tua raça, mas em fraco e tu não vês. Isto de ser gente valia sermos tortos e amar tudo de uma vez. Está a laminar a liberdade. Cheguei outra vez, depressa demais. Vais-te alimentar de mim com vontade. Sou bicho de conta por medo de mim. Mas é que se não for às cegas, não vou. Se não for com trapos e malas, não vou. Escuto um grande não quando sussurras que sim. O teu magnetismo explica tanto cinismo. E ser alguém que sejas tu. Eu não fui eu. Sei que tudo passa e que vem tudo outra vez. Sou da tua raça, mas em fraco e tu não vês. Isto de ser gente um para o outro, mais valia sermos tortos e amar tudo de uma vez. Está ele a minar. Está ele a minar a liberdade. Está ele a minar a liberdade. Está ele a minar a liberdade. Estás armado em parvo, mas está tudo bem. Vou ali num instante desmembrar alguém. Vícios separados do tutano. Eu não fui. Há pouco disse que a mensagem para vós é o primordial. Não descuram ainda da música. E curiosamente, neste álbum mais notório, vem a juntar sonoridades que de alguma podiam dizer estão afastadas. Umas iam mais à música celta e ao folk, e outras vêm mais à música de leste. Esse gosto particular para este disco, como é que surgiu? De fazer esta simbiose, e bem feita, na minha opinião, destas músicas, podíamos dizer, à partida afastadas. Eu nunca sei muito bem como é que essas coisas acontecem. Eu acho que é uma questão de gosto e não é uma escolha consciente. Eu acho que a coisa acontece, vai acontecendo por quase instinto. Ou intuição e de repente está feito. Mas é muito difícil de explicar como é que nós vamos para ali e não vamos para o outro lado. Parece-me a mim que é uma questão de gosto, de gosto pessoal ou de gosto das pessoas que fazem parte da banda. Pronto, felizmente a maior parte das vezes a coisa corre bem. Podia não correr, mas eu acho que correu. Desta vez acho que correu bem. Tenho dinheiro para 30 caixões e nenhum é para mim. Tenho dinheiro para 30 caixões e são todos por ti. Está descansada que vives mil anos, mas com calminha para não causar danos. Tenho dinheiro para 30 caixões e são todos por ti. Vou tratar do meu casulo, afastar a gente má. Que há quem viva neste mundo e há quem queira andar só por cá. Aquele já é doutor e apregou a falsidade. Algemados gritam alto: viva a nossa liberdade. Mãe, boa da guarda, ele não me liga mais. Mãe, estou à venda, a quem me oferecer mais? Tenho planos nesta vida de ter carro, casa e pão. Se não for com este jovem, homem velho não diz não. Gosto mais de mim assim, a saber que sei gostar. Gosto ainda bem de ti, mas não sei pagar para amar. Somos todos tão fofinhos, eu sem ti não sei viver. Venha, dei o corpinho, isso eu sei fazer render. estás cansada, vives mil anos, mas com calminha, cuidado com os danos. Dança-me um corridinho com um sapato velho. Ai que acumulas a vida com a sorte da morte que para ti não vem. Mãe, oh da guarda, ele não me liga mais. Mãe, estou à renda, a quem me oferecer mais? Tenho planos nesta vida de ter carro, casa e pão. Se não for com este jovem, homem velho, não diz. Tenho dinheiro para 30 caixões e é tudo para mim. No que diz respeito à mensagem, vocês gozam de uma prerrogativa e bem de que ambos têm uma excelente dicção. E reporto-me que era a voz masculina, que era a voz feminina. E conseguem passar essa mensagem. Agora, isto pode criar, quem nos está a ouvir lá em casa, que há, como é dizer? Olha, esquizofrenia. Talvez seja dizer mais certo. Umas vezes aparece mais a voz feminina, outras vezes a voz feminina. Como é que combinam você, entre vós para que, enfim, haja aqui um disco de fio para fio e consiga viver com essas duas realidades? Nós experimentamos, na verdade. Essa é das únicas coisas que nunca vamos ter, nunca temos a certeza antes de experimentar. Experimentamos uma voz, experimentamos a outra, porque temos uns registros muito diferentes, eu e a Ana. E depois nós sabemos logo, olhamos um para o outro e ok, esta é para ti, ok, esta é para mim. É fácil identificar qual mensagem é para que boca. Experimentamos e depois, por exemplo, neste álbum havia um tema que foi gravado inicialmente por mim e já não lembro qual é que era o tema, e descobrimos rapidamente que não, ok, não pode ser por mim, tem que ser por ti. E tipo, fomos para o estúdio outra vez e alterámos essa parte, pronto. Foi das coisas que nestes 6 anos andámos a fazer, foi experimentar coisas. Essa foi também uma das vertentes, que era qual voz é que vai interpretar qual tema. Troca-se o visto por dito, cá na casa que fiz, gasto, seguido e mito, toda a gente a ser feliz. Cada conta com o seu conto, cada rei com o seu carrasco, quatro polícia e carnaval para garantir o tacho. Sapatinho no Natal, sandália o ano todo, vento muda de leste, isso é sempre o que me lixo. Carapaus e caviar, às vezes na mesma mesa, os gestões, outros milhões a cantar a portuguesa. Mandas na marca da minha sardinha, mas não mandas nada do que me vai cá na pinha. Vai madura na esquina do meu café, estremunhada à barra banca, promessas de terror. Amanhã coleta ao fixo para gente a fazer amor. Com tanta saliva fresca, com tanto sangue miúdo, sou da Jota, não sei quê, já pareço graúdo. O sistema está assim, bem montado em comitê. Tenho três paredes falsas com um olho que tudo vê. Mandas na marca da minha sardinha, mas não mandas nada do que me vai cá na pinha. Agora é um sonho mau. Ai, ai, ai, ai, ai. Dissonância arrastadeira, cantadeira, mal careta, anta que um dia vai tudo a pau. Contam-se os mortos no fim, que haver um fim vai ser com graça, que a desgraça não existe, que o que existe é ser feliz. Mandas na marca da minha sardinha, mas não mandas nada do que me vai cá na pinha. Que falámos aqui de outras bandas com sons parecidos com os vossos e que de algum modo poderiam fazer, porque não, dizer assim, criar aqui um festival com várias bandas. E eu, passado este tempo, não me resisto a perguntar-lhe outra vez. Imagine, em efeito, desafio, imagine que vem aqui tocar a Oliveira do Hospital e que, atento que está a outras bandas nacionais, lhe permitiam convidar duas bandas do nosso, duas bandas, dois autores do nosso universo, quem é que a Caruma iria convidar para vir convosco? Num cenário idílico, Fausto e Zé Mário Branco. Fausto e Zé Mário Branco, muito bem. São, de facto, reverências vossas. Exatamente. Só bem cozidinha no lume da contenda, nós queremos trabalho e casa decente, a carne do talho e pão para toda a gente. Ai, meus ricos filhos, tantos 9 meses, saem do meu ventre para a pança dos burgueses. Te arrebitas, que este peixe podre só é bom para os parasitas. Só a nosso mando é que há liberdade. Vamos lá lutando para mudar a sociedade. Bandeira vermelha, bem levantada. Ai, minha senhora, que linda desfilada. Outros os quisessem convidar a voz, chegar ao pé de Caruma, olha, não gostaríamos de ter um concerto sem ter a vossa participação, de onde gostariam que viesse esse convite? Talvez o Diabo na Cruz ou o Fado Morse. Sendo que Fado Morse, o mentor dos Fado Morse é o Hugo Correia, e aqui há uns 3 anos ou 4 anos ele lançou um álbum triplo, porque ele é assim, muito prolífero. E eu participei num tema, a fazer o poema para a música, e cantei também a música. Mas Diabo na Cruz eu acho que seria muito interessante, porque eles são muito bons e muito competentes naquilo que fazem, eu acho. Heróis da vila em contos de fadas, à noite na praça a cantar sem retirada, valentes, esquisitos, perigosos, marginais, não há na vila outros iguais. Heróis da vila, estrelas do nada, cavalos com pelos no meio da picada, com pouco mais para fazer, escapar ou esmorecer. Na roda de ilusões, alvos que atraem os calhos de ilusões, mas que um dia a vila haverá de receber como heróis que viu nascer. Efetivamente, já ambos passaram aqui, e esse álbum triplo também foi aqui destaque na Boa Nova. Portanto, fez muito bem recordá-lo. Tanto azedume, anfitrião de outra terra, que alheios são os futuros que me escondes. Quando beijas a boca e a língua da minha terra, que sou de brando, de extrato e envenenas. Se alguém que pareça eu e que até fale como eu, se te fizer olhos mansos, não sou eu. Abri-te as portas sem querer e dei-te a chave sem querer, calei-me devagarinho, foi sem querer. Beijo teu envenenado, compras alma, vendes fado, andarim, código, neste abraço amputado. Gesto meu envergonhado, mostra a pele de todo sem cor. Mandarim, código, este quadro sem. Gente esquecida e aberta ao teu desbarato, cansada de não ser vida, com tanta goma no fato. Por isso, minha menina, que me invades por trás, não quero ser uma mina, não é assim. A vertente mais mundana, digamos assim, que é a venda dos discos. Também as coisas mudaram muito, efetivamente, nesses 10 anos, não é? Cada vez mais as coisas estão mais no éter, não é? E mais na internet, provavelmente no fenómeno físico. Quando pensaram em lançar um novo disco, chegaram a pensar que ele pudesse não ter formato físico e ficar só, enfim, para aquilo que é o download, ou desde logo quiseram que, efetivamente, ficasse marcado uma vez mais, neste caso, em CD? Não, nós queremos mesmo fazer um CD. Isso também foi uma das coisas que sofreu várias alterações. A primeira, tivemos três designers. O primeiro designer queria, ia fazer a capa, achou por bem convidar outro designer porque achava que ia fazer um melhor trabalho. Fez um trabalho impecável, não é esta solução que chegámos agora, mas fez um trabalho impecável, só que era a nível de capa, de formato, não funcionava. E pronto, depois chegámos a esta solução. E isto para responder à sua pergunta, o formato CD é interessante porque pode ser um objeto que não se resume só às canções que lá estão dentro, mas pode completar o trabalho. Exato. Artisticamente. Sim. E isso é sempre importante. E o digital não consegue ainda fazer isso desta maneira, eu acho. Coragem é ter cabeça dura, sem contrair defesas venerais. fico tolo, não quero viver. Passa tudo quando estou ao pé de ti. E se ela quer só trocar transpiração, não posso dar a minha desprovida. Em todo o suor vai um coração que a partida há de ter volta após a ida. Sacrifica-se a memória e recalco o que passou. Isto que aqui está é outra história e você mais do que fui. O tribunal concluiu, não está bom. Heróis do mar, somos tão valentes, mas a paixão dá cabo da força. Preciso de ti para ficar perto de mim. Passa tudo quando te distrais de ti. E se amanhã me apareces à frente com intenções e alma decotada, a transpiração fica cheia de razão. Fim do filme, pôr do sol de mãos atadas. Sacrifica-se a memória e recalco o que passou. Isto que aqui está é outra história e você mais do que fui. O tribunal com tudo resta bom. O mal que pode correr é inversamente proporcional ao bem que te pode fazer. Ao bem. Que estás desacreditada e já não lês histórias da carochinha. Tu julgas que não sou o teu João Ratão. Mulher, podes escrever que vais ser minha. Tu julgas que não sou o teu João Ratão. E mulher, pode escrever que vais ser minha. Sacrifica-se a memória e recalco o que passou. Isto que aqui está é outra história e você mais do que fui. O tribunal conclui, o tribunal conclui que o resto está bom. E é para aqui mesmo que eu queria ir também, para a questão da cobrança gráfica do disco. Tem a percepção que eventualmente este disco era um disco quase impossível de sair há 15 anos atrás? Tenho a percepção que já tivemos algumas pessoas e algumas rádios que, que eu achava que à partida estariam abertas e não estavam assim tão abertas como isso. Mas sim, possivelmente há 15 anos seria mais complicado. Faz parte do ADN desta banda. Agitar os corações. Agitar um bocadinho. E nós sabemos isso e sabemos as consequências que podem advir daí. Ainda estamos aí nesse período um bocadinho. 15 anos também não foi assim há tanto tempo. Aliás, 40 anos não foi assim há tanto tempo. Ainda há vestígios daquilo que aconteceu neste país. E é normal que seja assim. Mora sempre algum tempo. Velhos de Restelo, afinal ainda estão. Mas é que eu não contava. Senhor, excelentíssimo pavor, em contramão só conta acompanhado. Por si só não tem valor. A mão são as ânsias, conturras de ti a dia. Se é para que consiga ser seu, é boa ideia arranjar companheiro de igual multicolor. Cantigas de rua com pessoas vivas, carapuças amanhadas à estalada, demo da democracia controlada. Chega de tentarem fazer de mim boi. Essa ideia não é para patentear. Não és dono do que penso ou que pensarei. Se foi sequestrado pelo pai, faça-se filho de uma outra história, que o Estocolmo já lá vai. Síndrome de Sado, mas o que pecado. E a igreja diz: meu Cristo, não era bem isto, temos de alterar. Só uma coisinha ou três: reencarnação não, sexo fora da época não. Pode ser o povo a ter orgasmos livres, isso é que era bom. Masturbação é crime, culpa é ferramenta e medo também. Se não te ajoelhas com dedicação, ardes para sempre nas fornalhas do além. Chega de tentarem fazer de mim boi. Essa ideia não é para patentear. Não és dono do que penso ou que pensarei. O povo a ter orgasmos livres, masturbação é crime, culpa é ferramenta e medo também. Se não te ajoelhas com dedicação, ardes para sempre nas fornalhas do além. A edição de um disco irá potenciar naturalmente mais concertos. E esses já estão, embora ele acabou de sair o disco, não é? Mas já estão a viver essa questão? Não, ainda não. Ainda estamos, temos alguns concertos, mas ainda não queremos lançar as datas, porque se tudo correr bem, vamos fazer uma digressão. Uhum. E aí então lançaremos as datas. Vamos agora fazer algumas FNACs, umas poucas. E eu acho que em setembro, ou no fim do verão, sim, pois, em setembro, é que vão começar propriamente os concertos, espero. Ri sozinho de paspalhice, chorei devagar e disse: isto não devia acontecer. Dizeres que me amas e depois em duas semanas não acontece amor. Quero a minha casa, os braços dos meus. Senti-me pujante de burro eu, num canto olhar para nada, soluçar em nada. Voltaste atrás assim. I was blind. Isso é de um filme. I could not see. É cantiga dos YouTube. E dormimos com arrepio tanto drama, despojados na nossa cama, a fazer de conta amor. Acho que isto já se partiu. Eu já não suspiro. E suspirar é bom. Estar apaixonado em Budapeste e ficar a leste, sozinho, com a maior das penas de estar sozinho. Mas já sei o que faço aqui. Espero a hora de virar daqui. Não sou o teu projeto internacional. Isso é de um filme. I could not see. é cantiga dos YouTube. E dormimos com arrepios de tanto drama, despojados na nossa cama, a fazer de conta amor. Outra coisa, não queria deixar-lhe ir embora sem lhe perguntar. Não tem ideia também, olhando para trás para o vosso primeiro disco, que as letras estão, infelizmente, ainda perfeitamente atuais? Exato. Algumas até parecem premonitórias, digo eu. Pois, é de facto sim. E mesmo algumas músicas que estão neste álbum, também algumas já foram escritas há 4 ou 5 anos. E mantém-se atuais. E o que nos leva à resposta anterior, há coisas que levam sempre muito tempo a mudarem, há tiques na sociedade portuguesa, seja a nível político, seja a nível religioso, seja a nível de moral, seja do que for, que vai demorar muito tempo, vai demorar gerações a mudar as mentalidades. E por isso é que as coisas, às vezes, com o mesmo com 6 anos de vida, ainda estejam atuais a nível de mensagem. Carlos, foi um prazer uma vez mais falar consigo aqui. Obrigado, na Boa Nova. Iremos naturalmente fazer um destaque à nossa cota de parte de responsabilidade, porque temos responsabilidade de facto de apoiar a música em português. Claro, uma vez mais, e esperemos que não seja daqui a 6 anos, iremos voltar a falar. Portanto. Muito obrigado, também espero que não sejam 6 anos. Um abraço, obrigado por tudo. Um abraço, obrigado. Saltei para ver, estou dentro de tão boa educação, emparedada de redondo, arrastar a solidão de ser antigo. Faça o favor de ser quem é, não tem de ser o que faz. Faça o favor de usar juízo, desligar dispositivo e gostar mais de andar por cá. Cansei de ser borrego nesta imensa multidão, carecida de vontade, extremamente encarecida a pão e vinho. Santificado é o Senhor que me santifica a vida. Chupa a teta e faz-me um filho. Batizados que hão de vir têm a vida vencida. E o teu Deus em contrapeso, que tapa o sol com hóstias de mentol. Boa educação e moral. Não pode haver vontade em fabricar vontades, não. Podia ser tão bem encarrilhado em alemão, vida com chave na mão, empenhado até projecionar a alma, suicidar a emoção, anti-antidepressiva. Bebo vinho a toda hora, adormeço de vergonha, a vontade de ser viva. Carcomido à nascença e o teu Deus em contrapeso, que tapa o sol com hóstias de mentol.